Fechasse seus olhos por um momento. Não importa se você está lá atrás, se você está aqui na frente. Eu quero que você feche seus olhos e comece a dizer: Senhor Jesus, somente a Ti quero adorar. Somente a Ti quero contemplar nesta noite. Quero ser atraído. Tua presença santa que me transforma, que me restaura, porque não há outro Deus além de Ti. Diga: Jesus, Jesus, Jesus, atrai o meu coração para Ti, atrai os meus olhos para Ti. Quero entregar minha vida em Teu altar. Quero entregar minha família em Teu altar. Quero entregar minha cidade em Teu altar. Quero entregar o meu Brasil no Teu altar. Porque não há outro como Tu, Senhor. Diga: Jesus, Jesus. Repita este nome: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, cabeça, e você vai fazer uma declaração junto comigo. Você pode fechar os seus olhos e dizer: Jesus, o mais alto que você puder, dizer: Jesus, é diante de Ti que eu quero nesta noite abrir os meus lábios, levantar as minhas mãos que o pular dos meus pés, cada sorriso, cada lágrima, cada brado, cada som, cada gesto, seja para ti, porque não há outro como o Senhor em minha vida.